nunca vou encontrar outro amor como você, como você. Eu nunca vou encontrar, seja quem for, melhor que você, melhor que você. Você é a lua que brilha no céu, o vento que corre no mar, o rosto oculto atrás do véu, o sol queimando sem parar. Você é tudo que eu quero em mim, todo o tempo que eu sonhar. Vida inteira fiquei a esperar você. Só o que sua voz, o amor me deu um nó e é cego esse.